Você para ver o pessoal e o presidente da empresa, a presidente da empresa. 5, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, desolado, cruzando 1.600 pés. 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 0, 6, 0, 2. Agora 1, 3, 6, 0, 1, 2, 3, 3. Liberar 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Salvador Azul 2796. Direto código 170, Azul 2796. 1372, decola, você escuta, avançada pro. 1372, pode mandar. Mantenha a proa até 4000, autoridade 1370, até 7000. Certo, mantém proa até 4000, depois a proa te chama. Ou 1372. 4000, para aproximar o voo no 302.

Thank you.